nossa rádio. Você está ouvindo a ZYL 367, 1250 kHz, Vespasiano, Minas Gerais. Nossa rádio, cada vez mais perto de você. Nossa rádio, a fé está presente o tempo todo. Rede Nossa Rádio. Nossa Rádio. Vem Nossa Rádio em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. AM 1400 kHz. Nossa Rádio. Mais. Agora na Nossa Rádio. Mais. Só aquelas que você mais gosta. Mais. As mais da manhã. Bom dia, 10:06. Eu sou o Vladimir Gomes. Vamos juntinhos até as 11, hein? As mais da manhã. Chegando aqui na Nossa Rádio, as músicas campeãs, as músicas que você pediu pelo telefone, nas nossas redes sociais, todas aqui reunidas em uma hora direto de só músicas escolhidas por você, pelo ouvinte Nossa Rádio. 10:07, começando 12ª posição. Mais. Mais da manhã. Música 12.